Chegando e chegou, já entrando, olhando e mudando meus planos. O que é que tá rolando? Ele chegou na voadora e o coração tá de um golpe, foi pra lona. Arrancou de mim minhas bebidas e a farra. Só consigo pensar em serenata. Se amar assim for brega, me chama de Marília Mendonça ou de Falcão. Meu show debaixo da janela, jantar à luz de velas. Agora é momocinha, momozão, eu sei que é bré. Me chama de Marília Mendonça, de Falcão. Meu show agora é só voz e violão. Assim debaixo da janela, jantar à luz de velas. Agora é momozinha, momozão, eu sei que é brega. Eu sou brega com muito orgulho em vocês. Ele chegou na voadora e o coração tá de um golpe, foi pra lona. Arrancou de mim minhas bebidas, farra. Só consigo pensar em serenata. Se amar assim for brega, me chama de Marília Mendonça ou de Falcão. Meu show agora é só voz e violão. Assim debaixo da janela, cantar a luz de velas. Agora é momozinha, chama de Marília Mendonça de Falcão. Meu show agora é só voz e violão. Assim debaixo da janela, jantar à luz de velas. Agora é momozinha, momozão, eu sei que é brega. Vem! Se amar assim for... Agora é momozinha, momozão, eu sei que é brega. Meu Deus do céu, que lindo!